4h49. Mais uma vez, como ocorre sempre às terças-feiras, ao meu lado aqui nos estúdios da Eldorado, Tião Oliveira, editor do Jornal do Carro. Olá, Tião, tudo bom? Então, tá bom. Apesar da chuva em São Paulo, né, Tião? E aqui tá tudo alagado, tem muitos lugares aí com alagamento, as pessoas têm que tomar cuidado agora para sair para as ruas. Corre um sério risco de ficar com o carro parado, ligando sérios a motor. Além do risco de acidente. O difícil é que a pessoa em questão, né, que o motorista em questão, está, por exemplo, em faixas expressas, das marginais, sair dessas faixas é terrível. É, mas aí é o seguinte: se a água começar a subir, tem que abandonar o veículo. Abandona o veículo, porque o risco é grande.